A Operação Fronteira Blindada continua a dar trabalho para os traficantes e resultados positivos nas ações da Receita, da PRF, PF e outras forças de segurança. Nesta segunda-feira, por volta de 20 horas e 30 minutos, servidores da Receita Federal apreenderam um veículo carregado com cigarros contrabandeados. Em fiscalização de rotina nas estradas vicinais na região de Santa Terezinha de Itaipu, foi abordado um Fiat Punto com placas da cidade de Londrina. No veículo, 12.500 maços de cigarros avaliados em R$ 48.000. Reais. Os servidores constataram que o veículo estava transitando com placas que, na verdade, seriam de um Ford Fiesta. Através da numeração do chassi, foi possível identificar a verdadeira origem do veículo apreendido. Este apresentava uma ocorrência de roubo na cidade de Londrina. O motorista foi encaminhado em flagrante delito para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Posteriormente, o automóvel, juntamente com os cigarros, foi levado à Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu para a valoração e contagem e lavratura do competente auto de infração para aplicação da pena de perdimento. Com o indivíduo preso, a polícia espera levantar informações e tentar chegar aos fornecedores deste tipo de veículo, que geralmente tem origem em um assalto ou em um roubo. Agora, a Polícia Civil de Foz do Iguaçu também está empenhada nestas buscas, tendo em vista que da Delegacia da Polícia Federal, após ser inspecionado na Receita Federal, o veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.